Ontem nós vimos uma questão que envolve hierarquia de normas. Talvez seja interessante depois fechar a porta, porque tem aula do lado, e do jeito que eu grito eu vou acabar atrapalhando as pessoas. Obrigado. Nós vimos uma questão do ordenamento jurídico e da hierarquia formal entre as normas. É claro que nós trabalhamos aqui com hierarquia pensando num problema específico. É o problema da vigência e da validade das normas. Quando eu digo vigência, vigência é o início da vida de uma norma. É quando você pode exigir validamente o cumprimento da norma. O início do período de tempo em que você pode começar a exigir validamente o cumprimento de uma norma. O fim da vigência você chama de revogação ou caducidade. Sim, porque as normas são revogadas ou caducam. A revogação ocorre por força de outra norma. É norma contra norma. É norma assassinando norma. Norma cruel. Já a caducidade não. O tempo dela passou e ela nem percebeu. Coitada. Não viu que seu objeto não mais existe. Ou não percebeu que houve um decurso de prazo, que o seu tempo de validade já expirou. Inicia-se a vigência, após o processo legislativo, encerra-se com a revogação. Vigência não tem nada a ver com validade. A validade pressupõe duas coisas. Pressupõe que ela esteja de acordo com outras tantas normas que lhe são hierarquicamente superiores. Portanto, há um primeiro juízo, que é um juízo de adequação dentro do sistema. Se tendo em vista toda a hierarquia de normas, as normas inferiores estão de acordo com as superiores. E a principal dessas verificações hierárquicas diz respeito à própria Constituição. São problemas que nós tratamos a título de controle de constitucionalidade ou jurisdição constitucional. Vimos dois sistemas de controle que nos afetam, um difuso e um concentrado. E principalmente quais são as consequências do exercício de uma ou outra forma de controle para o que diz respeito aos efeitos gerados durante esse período que você pode chamar de precário de vigência dessas normas. Precário porque era inconstitucional, mas que de fato gerava efeitos. Vimos uma coisa curiosa, porque temos dois sistemas. Um afirma que a norma é nula, por ser inconstitucional e, portanto, não pode gerar efeito nenhum. A outra diz o contrário, ela é anulável. Gera efeitos enquanto um órgão competente ou um tribunal competente não a declare inconstitucional. Você consagra os dois, tem lei que diz que é nula, para o controle difuso poder continuar existindo. Agora, quando se trata da administração, todo mundo ignora isso. O judiciário inteiro ignora. Trata como norma anulada. E cobra de você a desobediência de norma que lei diz que é nula. Não é interessante? Isso permite, e daqui para frente você não encontra mais nos livros, uma verdadeira inversão da hierarquia das normas. Uma inversão que acaba fazendo, na prática, com que tenha mais força normativa, porque a máquina que cobra o direito, a máquina que lhe pune se você desobedece o direito, ela funciona de forma muito mais eficaz com as pequenas normas do ordenamento, com as normas mais inferiores de todo o ordenamento, do que com as grandes normas, aquela que os livros afirmam, não é? Tal qual coralzinho de igreja, de forma uníssona, em lá menor, que é a mais importante, que é a mais forte, que é a que prepondera, que todas as outras devem se submeter a ela. Talvez o fato de insistirem tanto nesse discurso seja menos ignorância dos fatos, menos ignorância dessa verdadeira inversão da hierarquia que ocorre na prática, do que, e mais, por sua vez, uma em se constatando isso, você realmente fica afirmando o tempo todo justamente que não é obedecido. Mas um desejo de que, de fato, a Constituição impere, ela valha mesmo, não é? Como se espera que ela valha, mais um desejo do que uma constatação de fato. Isso é tão forte, mas tão forte que, vocês terem a ideia, no campo acadêmico, um autor alemão escreveu um livro há muito tempo chamado A Força Normativa da Constituição. Konrad Hess, o nome desse cara. Konrad Hess é um autor que é estudado assim, como se fosse grande jurista alemão e tal. Pois é. Estou na Alemanha e entro numa livraria. Livraria daquelas que só vende livro de direito. Eu não falo alemão, mas enfim. Com inglês você quebra um galho bom na Alemanha. Todo mundo fala inglês. E é aquela livraria que não tem vendedor de livro. É livraria que tem livreiro. Você está conversando com um cara que sabe o que está vendendo. Ele conhece o produto que de fato está vendendo. Não é como a maioria das livrarias, e não é só aqui, é lá também você vê coisas assim. É que umas poucas são especializadas e de fato as pessoas procuram conhecer o que estão vendendo. É que aqui você tem livraria em que você, só de olhar na prateleira, já vê que as pessoas não têm a menor ideia do que estão vendendo. Então você lê livro de sociologia em prateleira de autoajuda, livro de autoajuda em prateleira de filosofia, livro de filosofia em prateleira de culinária. E não é porque alguém distraído colocou lá, porque os caras acham que é lá mesmo que tem que ficar, porque eles olham o título e acham que tem a ver com aquilo. Entendeu? Então um livro sobre o gosto, que é uma baita análise sociológica e tal, está em livro em prateleira de culinária. Você pega um livro de culinária que fala da construção social do gosto. É muito estranho, mas... Pergunta para o cara se o livro é bom, ele não sabe dizer. É bom, eu vendi muito. O livreiro é aquele que você chega, e esse livro assim, ah, você está estudando isso, olha, essa tese está relacionada com a parte tal, que não sei o que, e tem esse autor que é o grande clássico, esse aqui foi discípulo do outro e publicou esse livro que era a tese dele. O cara sabe o que está vendendo. Aí eu pergunto para o Konrad Hess, e o cara, quem? Eu pensei assim, minha pronúncia deve ser uma bosta, né? Deixa eu tentar falar com um alemão aqui. É só cuspir. É só tentar agredir o cara. Que... Nunca ouvi falar. Aí, chega um outro. Ah, eu sei, é um cara que escreveu uma palestra e tal, foi publicado, não sei o quê, há muito tempo. Ah, eu sei. Pois é, a única coisa que ele publicou foi uma palestra. Só que essa palestra chegou aqui e foi traduzida. Uma vez traduzida, foi ela que serviu para meio que norte, assim, que referência... Mas está longe de ser um grande jurista. Em termos de teoria, o livro é pobre. A única coisa que ele diz é que, olha, Constituição tem que valer por ser Constituição. A gente tem que ter fé nesse negócio, a gente tem que acreditar nesse troço e fazer valer, senão a gente está ferrado. É um autor que escreve no pós-guerra. Durante o período que os nazistas estiveram no poder na Alemanha, simplesmente ignoraram a Constituição alemã. Governaram porque podiam, porque mandavam, valia mais a ordem do nazista que estava na ponta administrando toda a máquina pública. Porque foi assim que os nazistas controlaram o Estado, no final das contas. Você não tinha uma máquina pública na Alemanha que era profissionalizada. Você tinha até servidores antigos, funcionários de carreira no Estado. Agora, os cargos de chefia, o que você chama de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto escalão, eram todos nomeados. Todos nomeados. Então você tem um governo nazista, nomeia nazistas para chefe de todo o sistema jurídico, de todos os órgãos, de toda a máquina pública, e os chefes vão constrangendo você a obedecer as normas deles. Você quer opor, dizer, mas isso que você está me mandando fazer é contrário aos princípios da Constituição, e você não tinha como reagir. Porque o judiciário dizia, olha, o que vale é a norma do cara, enfim, porque o judiciário também se dobra ao nazismo. Então você não tinha para quem apelar, no final das contas. E ele faz o discurso contrário. Olha, a Constituição tem que valer. Se a norma ali embaixo está contrária a ela, dane-se a norma. Dane-se a norma. Ele nem criou uma grande teoria para dizer isso. É mais um discurso, é mais, sabe, alguém que declara um desejo. Mas esse desejo, estranhamente, é o nosso. O desejo dos alemães do pós-guerra, que na verdade é o desejo dos alemães antes da guerra, dos alemães que não eram nazistas e que sofriam nas mãos dos nazistas. Para nós isso ainda é muito forte, porque nós temos o mesmo problema da Alemanha nazista. A cúpula do serviço público, os dominantes da máquina pública, não são de carreira. A maioria é tudo nomeado. Tudo nomeado. Na medida em que é nomeado, e pior, nomeado não só o chefe, mas vários escalões. Um país em que a máquina pública funciona de forma diferente, e que até gerou um caso muito estranho, foi a Itália. Na Itália, o grau de profissionalização de cargos de chefia que cabem a servidores de carreira é muito grande mesmo. A máquina administrativa italiana talvez seja um dos modelos assim, mais estáveis em termos de pessoal que exista no Ocidente, pelo menos, dos que eu conheço. Isso é uma coisa tão curiosa, porque Berlusconi, não é? Essa figuraça que presidiu a Itália por duas vezes, no primeiro mandato dele acabou de forma muito triste. Ele sofreu impeachment. O Berlusconi é uma espécie de Collor italiano. Só que um Collor que virou presidente depois de ter sido, de ter o seu mandato cassado, depois de ter sido, sofreu um processo de impeachment. Quando Berlusconi caiu da presidência, a Itália ficou numa situação muito curiosa. Ela entrou numa crise política tal, porque Berlusconi foi derrubado, mas o partido dele era muito forte. E conseguiu meio que melar o processo de substituição. Moral da história. A Itália ficou quase 2 anos sem presidente. 2 anos sem presidente. Quando ele cai, as pessoas ligadas a ele caíram juntas. É como se os ministérios ficassem sem ministros por quase 2 anos. E a máquina pública italiana não parou. Continuou tudo funcionando como se nada tivesse acontecendo. Nada. Essa é a vantagem. Na verdade, o funcionamento das instituições todas, ela é muito mais organizada por uma cultura da própria instituição do que propriamente pelo conjunto de regras que existe nessa instituição. As regras da instituição serão fortes e eficazes na medida em que são coincidentes com a própria cultura da instituição. Cultura que é eficaz porque não está escrita em lugar nenhum. Se estiver, o lugar em que está escrita é nas mentes de cada uma das pessoas que compõem a própria instituição. Você, quando entra para determinado grupo, passa a estranhamente pensar um pouco como cada membro desse grupo. E é em pensando como membro desse grupo que você cria uma forma própria do grupo agir, valorar, atuar, tende a reproduzi-la. É por isso que chefe novo é um saco, né? Porque chefe novo quer mudar tudo. Porque chefe novo quer dizer, sou o chefe. Chefe novo quer deixar sua marca, seu carimbo de chefe, sua pasta de chefe. Que nem os felinos que fazem xixi na árvore para demarcar território. Quer fazer o xixi dele no território. Mas o xixi no território é mudar as coisas à sua maneira. E quantas vezes tenta mudar, mas não consegue. Ele disse, as pessoas são todas tacanhas, elas resistem à mudança. Mas não são essas, são todas que resistem às mudanças. Porque você já tem uma forma procedimental de agir. Essa forma procedimental gera uma normatividade dentro de várias instituições. Normatividade que é solenemente ignorada pelo direito. Mas se nós constatamos aqui que é uma verdadeira inversão da ordem normativa, a mais baixa de todas não é nenhuma norma formal. Não é contrato, não é portaria, não é resolução, não é nada disso. Nenhuma norma formal de direito administrativo. A mais baixa de todas é essa cultura da própria instituição, que será tão mais estável, tão mais forte, tão mais visível, quanto mais estável for o grupo que compõe aquela instituição. No judiciário isso é muito forte. É muito forte. Porque a cúpula é concursada. Os embargadores não são, mas ainda assim vem de um meio jurídico que é muito forte em termos culturais, é muito conformador em termos culturais, é muito castrador, se você preferir uma linguagem mais psicanalítica, em termos culturais, molda muitas pessoas. Outro meio que é muito visível também é o militar. É muito visível, né? Muito visível. Dois fundamentos, hierarquia e disciplina. Você não consegue mexer nisso com facilidade. Aliás, você não mexe nisso de jeito nenhum. Pode ter a norma que for. É uma cultura que está em cada uma das pessoas que compõem a instituição. Isso fica muito interessante quando você percebe órgãos que não são militares, mas que acham que são. Às vezes são patéticos, porque o sistema militar de hierarquia e disciplina é voltado para conflito, para combate, para guerra, para situações de risco, para situações de violência, para situações extremas. É muito eficaz nesse tipo de situação. Na guerra, se não for hierarquia e disciplina, não funciona o negócio. Em situações de risco extremo, se não for hierarquia e disciplina, não funciona o sistema. Tem que ser assim. O problema é quando você não tem as mesmas situações dramáticas, guerra, situação de violência, situações extremas, mas tenta ser. Tenta sê-lo. E incorpora um certo hábitos militar nas instituições. E você vê como instituições que não são militares, não são para ser militares, mas as pessoas que compõem acham que são militares. E você tenta humanizá-la, desburocratizá-la, deshierarquizá-la tanto e não consegue. Não consegue. Não consegue. É difícil. Difícil. Um bom exemplo é no Rio de Janeiro, em que o Tribunal de Justiça criou a Guarda Judiciária. A Guarda Judiciária é muito estranha, porque ela foi feita para substituir a PM dentro do Tribunal de Justiça, dentro do fórum. O Rio de Janeiro tem um fórum central que é muito grande, que é onde funciona o Tribunal de Justiça, mas um monte de coisa funciona lá. A quantidade de vários criminais é enorme, dentro de um mesmo complexo de prédios. O transporte de presos ocorria dentro dos corredores, o mesmo corredor em que as pessoas andam de um lado para o outro, estagiários, advogados, pessoas que vão depor, pessoas que procuram o judiciário. Lá passava um preso, às vezes perigoso, com a escolta policial. Havia N casos de fuga dentro do tribunal, dentro do fórum, nos corredores. Por quê? Você não tem como controlar a entrada de pessoas. Entra todo mundo no fórum. Quem quer entra no fórum. Não tem jeito. Não tem jeito. Então é um local de risco. Uma delas, a que chamou mais atenção, entra a escolta, quatro policiais e um preso, dentro do elevador. O elevador para no andar, porque se você apertar o botão, ele para. Quando para no andar, abre a porta, entram dois caras com granada na mão. Sem pino. Se atirar em mim, o elevador e todo mundo vai para o espaço. Então, meu amigo, solta o cara aí, ou está todo mundo ferrado. E assim, soltar, a fuga durou pouco. Saíram do tribunal, saíram do fórum, né? Quatro esquinas depois, encontraram a polícia de novo, enfim, e os caras morreram. Um tiroteio no meio do centro, e queimaram todo mundo. Mas foi um negócio que disseram, temos que mudar isso. Tiraram a PM e colocaram a Guarda Judiciária. Justamente porque disseram, eu não quero a lógica da PM funcionando, eu quero pessoas em quem eu mande. E na PM eu não mando, eu não sinto que mando na PM. Quem manda na PM é o oficial comandante da PM. Se o oficial não... eu falo com o oficial, ele manda no soldado, mas se o oficial não me der muita trela, então... E eu quero que as coisas funcionem aqui dentro do meu jeito, então quero pessoas que me obedeçam, então. E montam a Guarda Judiciária. Faz uma reforma também para criar corredores, para evitar esse contato, para criar um sistema todo independente de alas e de, enfim, passagens, elevadores, escadas, etc, etc, para que não haja mesmo essa mistura. É legal. Oi? É legal. É. É, com poder de polícia. E aí, preparado para a gente? Mas no Rio também, previsto na Constituição do Estado. A Constituição pode prever. Ali é até tranquilo. E eu estava tudo aprender e aprendi o prato. Você não consegue fazer o que você quer fazer, porque não é um sistema de aprendizagem, é um colegiado. Yeah. Né? Você tem que negociar em conta. E estava até pensando em colocar, dar um vídeo de polícia às pessoas que trabalham ali na área de segurança, porque quando eu cheguei lá, eu estava tendo muita mão aérea, a pele normal, todo dia. Mas é importante para o sistema, mas hoje eu estou fazendo todo o tempo lá, que é difícil. Mas não dá para você dar um vídeo de polícia para um cidadão que está condicionado. É complicado isso acontecer em caixa dele, está pedindo. Agora, o municipal lá está tendo problema, a gente vem condicionando há muito tempo. Agora que deve ser um caído em campo, porque antes não caiu porque aquele do prefeito vai ser motor, e eles davam um cara passado, às vezes tinha algum suspeito, que ele tinha recentemente prendido ele, eu chegava na tarde e ia lá e ia chorar o guarda municipal, que era uma coisa, que eu estava entendendo que eu estava falando na mata, no recurso, no poder de polícia. Então isso é complicado. É, no Rio, assim, são concursados. Mas o problema era muito parecido. Era muito parecido. Na verdade, dois problemas eram fortes ali. Né? O primeiro deles é essa dissonância. Porque meio militar é hierarquizado. Quer dizer, se a voz for única, funciona muito bem. Agora, quando você trabalha com 32 chefes diferentes, é uma certa dissonância. Uma certa dissonância. Segundo é a seguinte, é porque você precisava também de segurança no fórum. Era PM que fazia antigamente. Mas disseram, PM não é adequado para fazer segurança no fórum. Que PM é treinado para ser PM, é diferente. É para desconfiar de todo mundo, enfim. E queriam a polícia, diziam, uma segurança que fosse mais cidadã. A palavra que usava era essa. Que não fosse tropa de repressão. E não dava. Treinamento do PM era outro. Não era para isso mesmo. Você não treinou o PM para isso. Não serve para isso. É desvio de função. Porque, na verdade, eles botavam PM para ser porteiro, no final das contas. O soldado ficava de porteiro na prática, ele achava que era sentinela. Mas eu não quero sentinela, eu quero porteiro. São coisas diferentes. Então, queremos uma guarda própria aqui. Aí criaram. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Agora, não foi... O fórum ficou mais seguro? Ficou. Mas não foi nem porque a guarda é melhor do que a PM. É porque o número de guardas nos judiciários acabou quadruplicando a quantidade de PMs que você tinha disponível para o tribunal. E outro problema, oscilava o número de policiais, porque botar um policial à disposição dependia do comandante da PM. O comandante dizia, vou colocar à disposição tantos policiais. Aí o que acontecia? Um tumulto qualquer na segurança pública. Um grande crime, uma série de crimes, a imprensa, em geral. O que faz? Vamos reforçar o policiamento em tal área. Para reforçar, quando você já não tem muito policial, você tem que sair tirando de onde já tem pouco para colocar em outro canto. Então, tipo, vem arrastão na praia em Copacabana, na época do verão. Ó, arrastão, temos que reforçar o policiamento. Vamos triplicar os policiais na praia. De onde você vai tirar o cara para mandar para a praia? Tira do tribunal. Então, reduzia de uma hora para outra e o presidente do tribunal ficava a pé da vida. Eu quero o troço que eu controle. Era isso que... Esse que era o problema. Né? Para evitar esse tipo de coisa, esse desentendimento. Aí montaram. Funcionou. Agora, quando treinaram a guarda, criamos, mas... E aí? Quem é que vai treinar? Um primeiro grupo foi treinado pela Polícia Militar e pelo Exército. Um segundo grupo teve um treinamento completamente diferente. Completamente diferente. Mandaram para a academia, para a CADEPOL, Academia de Polícia, né, da Polícia Civil, e montaram uma espécie de curso dentro do tribunal, organizado pelo próprio tribunal, em que não tinha militares no esquema. Foi as duas, os guardas dos dois grupos são completamente diferentes. Eles acham que as funções deles são completamente diferentes. Completamente diferentes. Um grupo, achando que é PM nessa história de poder de polícia, eles começaram a fazer rondas e flagrantes em volta do prédio do tribunal. Não da área. Porque disseram, ó, toma conta do estacionamento também. Tudo bem, só que extrapolaram e muito o estacionamento. Porque um do lado do outro, você tem o tribunal, o estacionamento, e aqui você tem a Procuradoria do Estado, e o prédio ao lado é da Defensoria Pública, e passou mais um, já é a Assembleia Legislativa. Quer dizer, tudo um do lado, um colado do outro, e com rua estreita. Porque o centro do Rio é antigo, as ruas são estreitas, que é para um prédio fazer sombra mesmo, que no calor você poder passar. Não tinha ar-condicionado na época, era uma arquitetura até inteligente para a época. Né? Para passar carro é uma desgraça, hoje só passa gente a pé, mas faz com que os prédios estão todos muito próximos. Então a área do centro da Praça 15 toda começou a ser patrulhada pelos caras. Né? E dando flagrante na Praça 15 toda. E volta e meia tem flagrante que dá merda, né, cara? Volta e meia tem flagrante que não dá certo. E aí começaram a pegar a guarda judiciário praticando atos de violência explícita fora do tribunal contra gente que não tinha nada a ver, nada a ver. O cara estava agindo com polícia militar na área, substituindo o PM da área. Inclusive briga entre PM e guarda, porque o PM é o meu amigo. Se enxerga. E o cara lá, não, mas eu tenho poder de polícia também, não vem não. Ficou muito estranho, muito estranho. Muito estranho. A guarda daqui é uma discussão muito grande, assim. Há uma dúvida cultural. Se guarda é uma força de segurança, ou se é força patrimonial, é uma segurança patrimonial, é diferente. Você não sabe muito bem qual é o papel dela. Eles mesmos não sabem muito bem qual é o papel dela. Ora, a Guarda Municipal é pensada como mais uma força de segurança, e se for mais uma força de segurança, é ruim. É ruim. Ruim porque um dos problemas que você tem com segurança pública é justamente a falta de diálogo entre grupos. Você tem muita gente, você tem muito recurso, mas que é mal usado, porque usado em três grupos diferentes, que tem três chefes diferentes, que tem três formas diferentes de trabalhar, que tem três formas diferentes de guardar informação, que tem três... Entendeu? É muito dinheiro gasto com, às vezes, três grupos fazendo o mesmo trabalho. No Rio já teve caso ridículo de três grupos, de um tiroteio entre três grupos, sendo que dos grupos eram policiais civis versus dois grupos de policiais militares, sendo que um não sabia que o outro era policial e os três estavam investigando a mesma coisa, só que vindos de três cantos diferentes. Serviço reservado da PM de um batalhão versus policiais que resolveram investigar por conta própria de outro batalhão, todos PMs, mais policial civil envolvido no negócio. Um achava que bandido era o outro. E aquela zona. Até explicar que porcinho de porco não é tomada. Uma coisa patética. Tamanho desentendimento entre o negócio. E aí, santíssimo. Pois não, se guarda de exercício, se você pudesse... Aqui até que funciona bem assim, mas no Rio é uma zona. Porque você tem PM no trânsito. Controlando o trânsito mesmo. Você tem também guarda municipal no trânsito. E além de guarda municipal, você ainda tem a FET, Companhia de Engenharia de Tráfego, também controlando o trânsito. São três órgãos, com três chefes, três secretarias, três instâncias, três fazendo a mesma coisa. Aí não se entendem. Tem área que você tem um cara da FET, um guarda municipal e um PM. E tem área que não tem ninguém. E está uma zona o trânsito. Coisas básicas. Se um só assumisse trânsito de preferência municipal, enfim, polícia militar não é policiamento ostensivo, vai, enfim. Trabalho próprio de polícia militar mesmo. Mas não se entendem, não se entendem. É complicado. E isso é só para ressaltar, entendeu? A ideia de que você tem uma hierarquia formal, mas o informal fala mais alto do que o formal, no final das contas. Que essa cultura talvez tenha mais a dizer. Você tem um conflito desse, com culturas diferentes, cabeças diferentes, instâncias diferentes, chefes diferentes. E, meu amigo, a natureza jurídica da norma, a validade da norma é o que menos importa, no final das contas. Essa cultura é que acaba sendo determinante. O direito não organiza a máquina burocrática. Não organiza. Aliás, o direito não organiza a sociedade. Lembre-se do exemplo de direito de família. Se assim fosse, só poderia se casar quem conhece direito de família. Na verdade, você apela para o direito de família quando o casamento acaba. Quem já se separou entende horrores de direito de família. Pode perguntar, pode dar aula de direito de família. Sabe mais que muito advogado, garanto para você, que sofreu na pele. É que nem preso. O preso entende de direito penal. Quer ter aula? Vá a presídio, os caras sabem. O crime que ele cometeu, então, sabe tudo de direito penal. Mais que muito estudante de direito, advogado e às vezes até juiz, diga-se passagem. Sabe. Porque direito é aquilo que você usa como um critério de decisão para resolver problema. É algo para o que você apela quando as coisas dão errado. Dão errado. Quando nós estudamos aqui a validade, a hierarquia, nós estamos estudando um tipo de cobrança que será feita a você é quando a coisa der errado. Quando a coisa der errado. O que se cobrará de você? Que critério de decisão será usado para julgá-lo no final das contas? Deveria ou não deveria? Se você pega livro, você vai encontrar a interpretação dizendo norma inconstitucional é nula, portanto não gera efeito. Vai nessa para você ver. Porque vão te cobrar exatamente o oposto. Vão lhe cobrar a obediência. Ainda esfregarão na sua cara. Você não tem competência para interpretar. Competência não no sentido de capacidade intelectual. Isso qualquer demente tem, né? Basta ser alfabetizado. Não é? Agora, oi? Só isso. E com um grau de oscilação muito grande, muito grande. Para a administração pública, veja, você fala da vigência, fala da validade, dessa conformação com as normas constitucionais, mas a principal norma que afeta a mais alta de todas as normas que acabam afetando toda a aplicação do direito no sistema administrativo é o único artigo da Constituição, que é o 37, caput. Ele afeta todos. Hierarquicamente ele vale mais do que outros artigos até da própria Constituição? Não, em termos formais não vale mais. Mas em termos interpretativos, ele pesa mais. Em termos concretos, ele pesa mais. Por que pesa mais? Isso eu falei no artigo 37, ele fala de princípio. Há toda uma teoria do direito que tenta classificar normas visando, a partir dessa classificação, apontar para você critérios metodológicos de interpretação. É como se dissesse, cada tipo de norma tem um método próprio para ser interpretado. Durante muito tempo no direito, você afirmou como sendo o método de interpretação um só, um método lógico, um método importado das ciências exatas. Para ser mais preciso, um método que vem da teoria dos conjuntos. Lembra quando tia Terezinha ficava te ensinando? Contém, está contido. Não contém, não está contido. Lembra? Eu ficava muito feliz com esse tema de matemática. Que era muito fácil. Era muito fácil se comparado com os outros. Era só olhar a bolinha. Tem uma bolinha com um A dentro. Aí você dizia, o A está contido ou contém o conjunto B? Aí você olha, o A está dentro do B. O A está contido. Eu sentia que eu só precisava de dois neurônios e uma sinapse, uma ligação entre os dois. Gastava menos de um joule da minha energia vital para solucionar aqueles problemas. Já os polinômios, as equações, as raízes cúbicas, os derivada, integral, enfim, esses cálculos aí já consumiam muito mais do que dois neurônios e uma quantidade de energia vital suficiente para te exaurir em dois polinômios só. Te mortificar em dois polinômios. Mas enfim, é o mesmo sistema, só que trazido para a ideia da produção do discurso. Como é que funciona a fórmula dessa lógica, dita lógica formal? Lógica formal é que ela funciona por premissa maior, premissa menor, conclusão. Sendo que a relação entre as premissas e a conclusão são necessárias. Explico. Premissa maior. Todo carro azul é bonito. Premissa menor. Meu carro é azul. Conclusão. Meu carro é bonito. Isso é um silogismo. É uma forma de pensar, uma forma de raciocinar, inspirada em teoria dos conjuntos. Por que a relação entre premissas e conclusão é necessária? Porque se eu digo que todo carro é azul, que todo carro azul é bonito, se digo que meu carro é azul, a única conclusão dessas duas afirmações juntas é dizer que o meu carro é bonito. Não tem outra alternativa. Se eu digo todo carro azul é bonito, meu carro é azul, logo, tamanduá não é avestruz? Isso é um nonsense. Isso é uma impossibilidade, isso não faz sentido, isso é loucura. A única conclusão possível é necessária. É claro, perceba, o fato de dizer que a relação entre premissa e conclusão é necessária não quer dizer que a conclusão seja verdadeira. Silogismo, isso funciona para toda a lógica. Toda a lógica. Não há um pensamento lógico verdadeiro ou falso. Há um pensamento lógico correto ou incorreto. Há uma concatenação de ideias bem feita e concatenação de ideias mal feita. Agora, ainda que seja bem feita, não quer dizer que o resultado do seu raciocínio bem feito seja verdadeiro. Só será verdadeiro se as premissas do seu raciocínio forem verdadeiras. Se for verdade que todo carro azul é bonito, e se for verdade que o meu carro é azul, então necessariamente é verdadeiro que o meu carro é bonito. No nosso caso, não é. Nem todo carro azul é bonito. Uma Kombi azul não é bonita. É impossível uma Kombi ser bonita, porque Kombi é uma caixa de, sabe? Uma caixa de sapato virada de lado com rodinha embaixo. É ridículo. E que não consegue andar em linha reta. Nunca. Kombi não anda em linha reta. É impressionante. É impressionante. Eu acho que é porque o motorista fica sentado em cima do eixo. E não tem nariz do carro para você ver e medir. Tem gente que tem dificuldade. Toda Kombi anda em zigue-zague. Não é? É que nem Jeep. Jeep tem uma folga enorme. A folga é de um quarto de direção. Dá três voltas. Enfim, não tem como ser bonito. Porque conjunto. Todo carro azul é bonito. Aqui está o conjunto dos carros bonitos e dentro dele o conjunto dos carros azuis. Todo carro azul é bonito. É só uma forma diferente de você dizer o conjunto dos carros azuis está contido no bonito. É só a forma diferente. Mas a imagem, a ideia é a mesma. Rigorosamente a mesma. Se o meu carro está dentro do conjunto dos carros azuis, e por sua vez o conjunto dos carros azuis está dentro do conjunto dos carros bonitos, então o meu carro também está dentro do conjunto dos carros bonitos. É isso que é um silogismo. O que isso tem a ver com o direito? É porque achavam que o direito todo funcionava assim. Que interpretar é agir assim. É pensar assim. Qual é a premissa maior? Lei. É a lei, é a norma. Qual é a premissa menor? Fato concreto. A conclusão é a sua decisão, é o direito interpretado. Lei, matar alguém, pena, 6 a 20 anos. Fulano matou. Conclusão, fulano tem que ficar preso de 6 a 20 anos. É só isso. É o que eu chamo de raciocínio cara crachá. Viu lei, viu fato, viu lei, viu fato. Só isso. Não tem o que pensar. Isso vem de uma época, final do século XVIII, começo do século XIX, quando o direito se codifica. Quando codificaram o direito, veja, codificar, a ideia é a seguinte, eu tenho um capital de leis, vamos acabar com todas elas e fazer um único código de leis, vamos reescrevê-las todas de uma vez só. Porque reescrevendo todas de uma vez só, eu posso fazer o seguinte, reduzir o número, as leis serão poucas. E mais, sendo feitas todas de uma vez no mesmo código, significa eu organizá-las. Organizar todas elas. Quando as organizo, sendo vistas em conjunto no único livro em que a organização do livro é muito clara, o direito fica claro. Isso daria uma clareza tão grande, porque em sendo poucas as normas e clara a relação entre as normas, fica fácil para qualquer um compreender o direito. Tão fácil que não haveria dúvida quanto ao conteúdo da norma ser interpretada. Não haveria dúvida. Seria uma evidência para todos, para juízes, para a população que obedece à lei, para a máquina administrativa. Uma evidência, não há dúvida quanto ao direito. A única dúvida que haveria para você decidir alguma coisa são dúvidas quanto a questões de fato. Juízes, todos, só discutiriam questões de fato. Não haveria dúvida quanto ao que quer dizer, o que significa e quais as consequências de uma lei que diz matar alguém, pena 6 a 20 anos. Nem dúvida de quando é aplicado. A sua única dúvida seria saber se João matou Antônio mesmo. É a única dúvida que você teria. Investigar fatos. Então você cria uma máquina para fazer valer leis, máquina de Estado, que é uma máquina que tem muita liberdade para pensar e interpretar caso concreto, para interpretar fato, para avaliar fato, para julgar fato, mas a qual você não atribui nenhum poder para interpretar norma. Nenhum poder para interpretar norma. Como se a norma fosse uma evidência. O fato, sim, você investiga. Você é fiscal do município, de posturas. Você vai até o local. A lei municipal é tratada como se fosse clara. Meu amigo, você já tentou entender lei municipal sobre posturas? Já tentou? Cara, é uma zona. Meu amigo, é incompreensível. Porque não tem uma lei sobre... Tem um zaralhão de leis que afetam essa história de posturas municipais. São várias e várias. E com critérios que você lê e não entende patavina, porque ou você é engenheiro, ou você não entende porque a lei é feita por engenheiro. Com linguagem de engenheiro. Então você lê o troço e não entende. Aí você vê uma lei dessa que de simples não tem nada, e vai lá verificar, não é? Se o pé direito, tendo em vista a perspectiva do ângulo de 40 graus sobre a planta baixa, considerado... É mesmo de 20 centímetros a partir da linha de não sei o quê. Aí o cara vai lá e constata fato ou não. Para constatar tua liberdade, filha da mãe. O cara chegou e diz, não está de acordo. Meu amigo, para você provar o contrário é uma desgraça. A palavra dele é verdadeira lei no sistema. Verdadeira lei. O mesmo vale para quando as pessoas... Para quem não é da máquina pública, um bom exemplo... que chateia todo mundo, é justamente o daquele agente público que multa. Porque ser multado, todo mundo é. Mais cedo ou mais tarde, você também será. É chifre e multa. Todo mundo leva um dia. Não tem como escapar. Já levou, se não levou, vai levar. Pode se preparando, prepara o espírito. A vantagem é que a multa é mais fácil você resolver. Chateia também, mas... Tem outros que nem ligam, nem para um, nem para outro. Vai de cada um, enfim. Aí, você está parado ali, feliz, serelepe num sinal. Ou melhor ainda, melhor. Está lá o guarda municipal de cabeça baixa. Anotando, que é um saco preencher aquele negócio para multar. Do lado do sinal. Quando ele acaba, ele levanta a cabeça, ele só vê o seguinte... Um carro parado e outro passando. Ele já olha logo o que passou, já pega a placa e começa a anotar. Era você. Você passou no sinal amarelo. É porque o outro cara parou no sinal amarelo. E naquele rápido instante em que ele acaba de levantar a cara, vê o carro passando, olha a sua placa, já anota para não esquecer, olha para o sinal para conferir, já mudou de amarelo para vermelho. Tinha um carro parado que o fazia crer que estava vermelho desde aquele instante exato em que você passou. E, meu amigo, não há discussão. Já era. Ele tem plena autoridade para interpretar fatos. Ele interpretou que você avançou um sinal vermelho. Ele interpretou uma situação de fato. Há até um princípio, uma presunção. Você presume a validade do que um agente público afirma. É pressuposta. Esse princípio que criaram, e que não está na Constituição, mas está em discurso de jurista, está em critério que o tribunal adota para julgar pessoas não pertencentes ao Estado, que entram com ação contra o Estado, que envolva qualquer item de direito administrativo. Uma verdadeira inversão. Duro, é você que tem que provar que, de fato, você não avançou um sinal vermelho e que ele estava errado. Não é o contrário, não é ele que tem que provar. A palavra dele já é prova. Você presume a validade da palavra dele. O problema é quando trazem isso até para o direito penal. 90% dos casos em direito penal, a prova que você tem é testemunhal. É deduragem. É cacuetagem. Até porque polícia técnica aqui ainda é ridícula, é patético. É muito fraco a produção de prova de polícia técnica. O que vale mesmo é deduragem. Quando ninguém dedura, é aquela prisão que ocorre com prova produzida no flagrante. A grande testemunha do flagrante é o policial que prendeu em flagrante. Que policial é o único que vai depor. Que mandam ele depor. Então ele vai. Porque ele já prendeu mesmo, então ele não está nem aí. Medo enfim. Medo do cara. Qual é? Já prendeu o cara? Não tem coragem para prender, tem coragem para dizer, prendi mesmo, é isso que aconteceu, estava lá. É a grande testemunha. Aí vem a prova que é a palavra do policial. Do outro lado tem uma testemunha que não é policial, não é da máquina, dizendo o contrário. E o juiz diz, há a presunção de validade da palavra do policial. Então o que esse cara disse aqui não vale nada. Vale, é a palavra do policial. Tem muito mais peso no processo penal. É a aplicação de um princípio dentro de um campo do direito em que a lei diz o contrário. Diz o oposto. Que você tem que ter uma presunção de inocência. Se eu tenho uma prova e uma contraprova, as coisas ficam complicadas. Eu não posso afirmar nada, mas eles afirmam assim mesmo. Você inverte. Você inverte. O penal, na verdade, para pobre funciona assim. Se aparece na capa de alguma coisa chamada flagrante, inquérito, qualquer coisa, dizendo que você é culpado, cometeu um crime, tem que ter um esforço danado para provar o contrário. Eu chamo de princípio da inércia. É porque você pega vários processos e constata que a não defesa é igual à condenação. A não defesa, quando a prova é fraca, devia significar absolução. Mas não, é o contrário. A não defesa, ainda quando a prova é fraca, ridícula. Tem caso de gente condenada quando a única prova é depoimento de um policial que diz, não tenho certeza. Nem a única prova que é o policial e diz assim, eu não tenho certeza, olha, eu estou falando aqui, mas eu não tenho certeza se aconteceu assim não, é que me disseram lá. Me disseram, eu levei para a delegacia, e aconteceu isso, o cara está aí. Eu não vi nada, eu não sei, eu desconfio, até que é prova, está provado, foi o cara. Ele não produziu nada contra ele. Então esse negócio de ficar dúvida, a dúvida, meu amigo, só prestigia rico. A dúvida não vale para pobre. Pobre já é meio culpado, pobre já é meio condenado desde que nasceu. Já está errado. Porque é pobre, enfim. Pobre. Judiciário funciona assim por inércia. A máquina toda funciona assim por inércia. Toda. Sem tamanho. Até em presídio. Até depois de condenado. É porque, eu não digo rico, mas tem gente classe média, que culturalmente tem uma distinção muito clara. E que vai parar na prisão. Quando para na prisão, até os presos tratam de forma diferente. O cara é meio que poupado dentro do próprio sistema penitenciário. Se for inteligente, ele vira até líder do troço. Se quiser. Se tiver o mínimo de inteligência. Porque as pessoas são líderes dentro do sistema penitenciário por dois motivos. Ou por inteligência ou por grana. A maioria é por grana. A maioria é por grana. Se você tiver os dois, você consegue uma boa empresa dentro do presídio. Montar um esquema de tráfico, um esquema, é muito bom. Você, tudo deu errado na sua vida, vá para o crime. Você tem chance. Ainda mais com pós-graduação e tal, você tem. Muita chance, afirma. Tem muita chance do presídio fazer sucesso. Muita chance. Virar famoso, até no jornal vai aparecer. Tudo bem que é na página policial, mas não deixa de ser uma consagração, né? Não deixa de ser motivo de orgulho. E esses princípios, veja, você fala que princípios são a principal norma. Porque ainda que você tenha a regra escrita dizendo o oposto, o princípio se impõe. E princípio não se presta a silogismo. Não se presta a silogismo. Porque o silogismo pressupõe que a premissa maior seja clara. Que a premissa maior não caiba interpretação. Então cobram de você um não interpretar a norma. Cobram de você o não errar na interpretação da norma, como se a interpretação da norma fosse evidente. Como se as normas da máquina administrativa e do ordenamento jurídico em geral fossem poucas e claras. Cobram de você como se funcionasse assim. Ainda que você saiba que não funciona. Como você resolve isso na prática? A resolução que culturalmente foi consagrada, repito culturalmente, cultura da própria instituição, porque qualquer livro de direito de teoria dirá o oposto, mas que na prática funciona dessa forma. É mais uma vez reforçar a norma imediatamente mais próxima de você, porque ela é a norma que pode ser, de fato, a mais objetiva, inquestionável, a que mais se presta a silogismo. A fórmula do silogismo é a própria fórmula da obediência de ordem direta. Ordem direta. A ordem não é questionada. No silogismo, se você questiona a premissa maior, nada funciona. Todo carro azul é bonito. Você tem que afirmar. Tem que ser uma afirmação. Se você diz, sei lá, eu acho que todo carro azul é bonito. Então, sei lá, acho que meu carro é azul. Então, sei lá, acho que meu carro é bonito. Isso não é afirmar nada, isso não é concluir nada, isso não é decidir nada. Decisão pressupõe afirmações o tempo todo. É preciso ter a convicção do conteúdo, do sentido da norma. Para ter a convicção, ou você interpreta, ou não precisa interpretar porque é evidência. Lhe nego a interpretação. Tanto é que quando você interpreta, é cobrado, é questionado. Te chamam na xixa. Que história é essa de obedecer isso assim? Como quem diz, que história é essa de não cumprir o que eu mando você fazer? É cobrado, é cobrado. É tolido. E livros dizem o oposto. O engraçado é que quando dá merda o resultado final, quando dá algum problema, o critério que o judiciário usa é outro. O judiciário inverte. O judiciário parte de princípio. Mas responsabiliza a máquina, mas nunca o servidor, no final das contas. Porque o servidor que assim age, obedecendo a norma mais imediatamente inferior, age de boa fé. Por que age de boa fé? Porque ninguém cobra de você, pelo menos nisso, a coerência. O dever de interpretar o direito, o dever de interpretar a lei. Ninguém cobra de você. Então você se safa, se obedece a norma mais imediatamente próxima de você. A responsabilidade vai subindo. Não fui eu, só cumpri ordem. O culpado é quem deu a ordem, e assim vai subindo na hierarquia. O peso moral daquela decisão, o peso moral daquela ação que deu errado. E nós sabemos que quando chega na cúpula, há uma fórmula para você se livrar do peso moral da sua decisão, que se chama o procurador. Essa fórmula é batata. Ninguém é responsabilizável, mas a máquina como um todo é responsabilizada. Então, o cidadão comum, o judiciário diz, a máquina errou com você, o Estado errou com você. Todos erraram com você. Aplicaram essa regra que não podia ser aplicada. Aplicaram essa regra que era inconstitucional. Aplicaram essa regra em desobediência a princípio. Você tem o direito da máquina tratá-lo de outra forma, da máquina lhe dar o que você pede. E eu vou mandar que a máquina dê o que você pede. A máquina errou. Mas, ao mesmo tempo, ninguém na máquina é responsável. Você responsabiliza o Estado, a administração, mas não responsabiliza o administrador. Há um sistema de responsabilidade do administrador e um sistema de responsabilização do Estado. Qual o problema desses dois sistemas? É porque isso reforça a não coincidência entre o que o judiciário manda a máquina administrativa fazer e o que a própria chefia da máquina administrativa manda ela fazer. E você acaba criando exceções ao funcionamento do Estado vindas do judiciário. Exceções que são recheadas de crítica vinda do judiciário, que alimenta também uma crítica social baseado no reforço dos mesmos argumentos do judiciário à máquina administrativa. A máquina administrativa é burra. A máquina administrativa não vê princípio. A máquina administrativa desrespeita a Constituição. O Estado desrespeita a Constituição sistematicamente. Isso enfraquece do lado do cidadão, porque a Constituição garante direito para todos, inclusive para o cidadão, e aliás, primeiro para ele. O cara que depende da máquina do Estado age feliz quando vê, ó, o judiciário já disse que esse negócio é errado. Ele acha que pelo fato do judiciário ter dito que é errado, se ele bater na porta de um órgão público, o direito dele, que ele já disse, que o judiciário já disse que ele tem, será respeitado. Mas não será. E já que ninguém lá dentro é responsabilizado, só a máquina que é, ainda quando dizem que a máquina errou, esse dizer do judiciário que errou, resolve um caso concreto. Resolve o problema de quem entrou com a ação. mas não muda o funcionamento da máquina para todo mundo. Posso dar um caso? Quer dizer, o prejuízo social é grande, é grande. Pode, claro. O nome dessas pessoas chama advogados. Ganha dinheiro assim. E o engraçado é que nesse caso, se a polícia militar fizesse o oposto, fizesse antes da sentença exatamente o que a sentença diz que deveria ter feito, ele processava a PM e ganhava do mesmo jeito a indenização. Porque eu estou pedindo para cair fora e a polícia não me deixa. Ninguém pode ser obrigado a ficar no serviço e tal. Estou sendo constrangido. E, meu amigo, é dano moral, é uma indenização pesada também para ele. Ele ganha do mesmo jeito. Não tem saída. Tem uma jovem que virou foto, que foi uma surpresa, e a polícia mandou embora. A frase é boa, porque lembra quando eu falava do parâmetro? É subjetivo, mas não é aleatório. Essa história julga de acordo com a cor da roupa, a cor da pele, tá? O que a gente quer descobrir é isso. O que na metáfora é a cor da pele? Às vezes é mesmo. Até que ponto a cor da pele afeta a decisão? Até que ponto a roupa afeta? Até que ponto... É isso que a gente tenta medir. São esses critérios subjetivos. Porque a convicção do projeto é subjetivo, mas não é aleatório. A ordem. Porque trata-se esse caso, mas trata-se outros tantos do mesmo jeito. Se comparado com a regra, com outra forma, com o funcionamento normal da máquina de exceção, é. Mas entre eles não são singulares, eles são... Há um padrão. É esse padrão que a gente busca. O padrão das exceções. O problema é que isso tumultua a máquina. Porque, por exemplo, você fica sem parâmetro. Ainda que você queira, você não pode. Por que o parâmetro é estranho? Porque o critério de decisão, volta ao ponto inicial, são princípios. São princípios que hierarquicamente valem tanto quanto outras normas da mesma Constituição. Princípios que às vezes estão em leis infraconstitucionais e que hierarquicamente valem o mesmo que outras leis inconstitucionais, que outras leis abaixo da Constituição. Mas que na prática pesam. Porque em termos de critérios de interpretação, eles acabam valendo mais. Por uma questão de método de interpretação. De método. É porque, para princípio, o silogismo não cabe. Não cabe. O silogismo vale para regra. Por que regra? E por que da citação? Veja onde é que elas entram. Qual é a diferença entre regra e princípio? Tanto princípio quanto regra são normas. É dizer o seguinte, os dois se prestam a critério, a parâmetro para julgamento. Vale, formalmente vale. tanto faz. Regra é um tipo de norma cuja redação deixa muito claro dois probleminhas, duas questões. Primeira delas, o que se chama de hipótese de incidência. Segunda, a sanção ou consequência. É norma, tem hipótese de incidência e sanção. O que é hipótese de incidência? É a descrição de um fato, de um acontecimento. Descrição que me diz que resolve um problema de pertinência. Para esse caso concreto, qual é a lei que eu uso? É só olhar a hipótese de incidência. Se o fato concreto que você avaliou coincidir com essa descrição abstrata, com a hipótese de incidência, eis a incidência dessa norma feita a esse caso concreto. A hipótese de incidência é muito clara. Ou seja, hipótese de incidência clara resolve o problema de quando eu uso essa lei, quando eu uso essa regra. E a sanção é a consequência. Pode ser de dois tipos, ou premial ou punitiva. Sanção é a consequência pela aplicação da norma, no caso concreto. A punitiva, evidente. Evidente porque a maioria das nossas normas tem sanção punitiva. Todo direito penal. Matar alguém, pena, 6 a 20 anos, pena, é sanção. Sanção negativa, sanção punitiva. Tem as premiais também. Quando eu queria mandar embora servidor público, mas não podia, porque tinha instabilidade. O único jeito de você cair fora do serviço público é pedindo exoneração. Ou sendo fuzilado. Fuzilar não dá, porque pega mal. A Anistia Internacional vem reclamar e tal. A outra forma é fazer você voluntariamente cair fora. Mas para fazer você voluntariamente cair fora, tem que te dar um prêmio. Sanção premial. Peça exoneração do serviço público, que você ganhará inteiramente grátis. O saldo do seu FGTS, para você que era seletista antes de entrar no serviço público. E mais, 6 meses de salário. Isso mesmo, 6 meses de salário de graça, sem precisar trabalhar. E mais, linha de financiamento da Caixa Econômica e tal. Hipótese de incidência. Peça para cair fora do serviço público. Sanção premial. Ganha 6 meses de salário, FGTS, linha de financiamento. Sanção premial. Isso é regra. É fácil aplicar a regra. Se você não tem duas dúvidas. Nem dúvida de quando usa e nem dúvida do que significa usar. E princípio? Aí princípio ferrou. Que princípio é norma, mas não tem nem hipótese de incidência clara e nem sanção. Aí você abre lá. Princípio da eficiência. Está no artigo 37. É parâmetro que norteia a administração pública. Aí você tem dois problemas. Primeiro, hipótese de incidência. Esse, tá, princípio da eficiência. Mas quando é que eu uso esse troço? Qual o fato em que isso se aplica? Quando que é aplicável o princípio da eficiência? É uma dúvida que você tem caso a caso, no final das contas. Que não descreve caso específico nenhum. E o segundo, o que significa aplicar o princípio da eficiência? O prefeito resolve asfaltar uma rua. Eu posso entrar com a ação dizendo que ele não obedeceu o princípio da eficiência porque asfaltar a rua antes de fazer saneamento não é eficiente. O eficiente é primeiro fazer saneamento e depois asfaltar. Porque o asfalto tem que fazer um buraco para fazer, botar a tubulação do saneamento. Primeiro ele deve gastar dinheiro com saneamento, depois com asfalto. Eu posso dizer que o princípio da eficiência se presta a isso? Dizer não faça essa obra, faça outra? E dizer que o princípio, ainda que eu resolva o primeiro caso, sim, o princípio da eficiência se aplica a casos de prefeito que manda construir, asfaltar a rua da cidade. A consequência é dizer para a obra, gasta dinheiro com outra coisa. São dois problemas que você tem que resolver. Então veja que a carga de subjetividade é imensa. É imensa. Como você resolve os dois? Não pode ser pelo silogismo. Não dá para ser por silogismo. Não dá para ser tendo em vista o princípio da eficiência, porque ele não tem nem pós-incidência, nem... Você tem que construir isso tudo. A construção é discursiva, é argumentativa. Um juiz, quando decide com base no princípio, tem que justificar por que aplicou o princípio, por que ele acha que aquele princípio é aplicado àquele caso. E por que ele acha que aplicar o princípio àquele caso, a consequência deve ser essa. E é por isso que ele cita tanta gente na sentença. Cita tanta gente que ele está citando argumento de autoridade. Porque a construção das decisões no direito, meu amigo, funciona é por argumento de autoridade. Porque a cultura jurídica, até mesmo a acadêmica, prestigia o argumento de autoridade em detrimento de outros tantos argumentos. Você tem várias formas de argumentar. Várias formas. Uma pode ser atópica. Quer ver um exemplo? Toda regra tem exceção. Vocês concordam com isso? Concordam? Beleza. Se nós concordamos que toda regra tem exceção, podemos partir para o ponto seguinte. Isso é tópica. Você vai de afirmação em afirmação. Se as pessoas que participam de um diálogo, de uma dialogia, concordam com alguma coisa, eis um topoi. Topoi é lugar comum. Lugar comum é aquilo com o qual todos concordam. Se todos concordam, já posso partir da afirmação de ser verdadeiro, que toda regra tem exceção. Beleza. Isso é uma forma de argumentar, de justificar. Tem uma segunda, que é a lógica. Toda regra tem exceção. Amigo, para ser verdadeiro que toda regra tem exceção, porque veja, isso é uma regra. Dizer que toda regra tem exceção é uma regra. A regra que diz que toda regra tem exceção. Para ser verdadeiro que toda regra tem exceção, é preciso que a regra que diz que toda regra tem uma exceção, tenha uma exceção. Mas qual é a exceção da regra que diz que toda regra tem exceção? É a existência de uma regra que não tenha exceção. Mas se existir uma regra que não tem exceção, então não é verdadeiro que toda regra... Ou seja, para ser verdadeira, ela tem que ser falsa. Mas algo não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. A lógica é você aplicar a uma afirmação o princípio da não contradição. Testá-la, forçá-la, levá-la aos seus limites e perceber se ela gera uma encruzilhada lógica, uma afirmação em que você diz que algo é e não é ao mesmo tempo. Algo não pode ser e não ser, ou é ou não é. Não pode ser alto e baixo ao mesmo tempo. Não pode ser bom e mal ao mesmo tempo. Ou é bom ou é mal, ou é alto ou é baixo, ou é quente ou é frio. Os dois ao mesmo tempo não dá. Isso não é lógico. A lógica é testá-la e mantê-la no princípio de coerência. A lógica dirá, é falso, que toda regra tem exceção. Já o argumentar por autoridade, você não leva nem em conta o acordo entre as pessoas e nem a lógica. O valor de uma afirmação é diretamente proporcional à posição social ocupada por quem afirma alguma coisa. Aí você diz assim, segundo fulano, aclamado jurista, aí pronto. A bosta que o tal do aclamado jurista disse está valendo só porque foi o aclamado jurista. Você não questiona. Porque entende que questionar a afirmação é questionar a autoridade. E quem é você para questionar fulano de tal? É fulano que disse isso, então... Argumento de autoridade. O preferidíssimo é o argumento de autoridade. Tem até uma piada. Dizem que Ponte de Miranda é um grande jurista. Se você cita Ponte de Miranda, todo mundo, Ponte de Miranda. Quem é que vai questionar a Ponte de Miranda? Ninguém questiona. O que ele fala é lei. Diz além que encomenda um parecer de Ponte de Miranda. E ele produz o parecer. Quando entrega, o escritório que contratou o Ponte de Miranda para fazer o parecer tem um advogado novo que leu o parecer de uma página. E diz assim, pô, mas não vejo nada de genial disso aqui, isso me desculpe, mas essa afirmação eu mesmo faria. E cobraria muito menos do que você cobrou. E ele diz, não tem problema. E dá aqui o parecer. Pegou o parecer, botou uma régua, pegou a assinatura dele e rasgou. Arrancou. Devolveu o parecer. Pode levar de graça. Você não está comprando a minha solução para o caso. O que você está comprando é a minha assinatura dizendo que eu estou dizendo que isso é o certo. É isso que você está comprando. É a minha assinatura, não é o que está escrito. Dane-se o que está escrito. Argumento de autoridade. Você está comprando a minha autoridade para afirmar algo que é óbvio. Mas que tem gente que insiste em não cumprir o óbvio. Mas se o óbvio vem atrelado no argumento de autoridade, meu amigo, aí tem uma força danada dentro do direito. Então, com base em argumentos de autoridade, é que boa parte dos juízes justificam a aplicação de princípios. Há alguns estudos São poucos, hein? Raros. Há alguns estudos sobre princípios em que, ao invés de perguntar o que o grande jurista, o que a autoridade diz que é princípio, eles invertem a pergunta. Eles se perguntam o que os tribunais dizem que é o princípio. Como os tribunais aplicam, no caso concreto, os princípios? Qual a consequência que os tribunais dão aos princípios no caso concreto? Tribunal, e não juiz. Tribunal. Por que tribunal? Oi? Muitos ignoram. Mas é aquela história. Por que o tribunal? Porque juiz da juiz não cria parâmetro. Porque o que um juiz faz para outro juiz não é parâmetro. Porque um juiz diz, ele fez, é juiz, eu também sou, eu faço do jeito que eu quiser. Ele faz do jeito que ele quer, eu faço do jeito que eu quiser. Um não manda no outro. Mas tem uma leva boa de juízes em compensação que se sente constrangido pelo tribunal. Porque ainda que o juiz decida de uma forma diferente do tribunal, o que acontece é que haverá recurso e o tribunal muda. Então, quanto mais alta a posição na hierarquia, maior a tendência a aquilo ser a palavra final. Então, o que interessa é o tribunal, porque os tribunais são poucos. São poucos. E os tribunais acabam constrangendo. Ou por uma cultura, que cultura é essa? A cultura do juiz que diz, se o tribunal pensa assim, vou decidir de acordo com o tribunal. Porque não, o juiz que insiste muito em contrariar o tribunal, e existe. E não são poucos. Não são irrelevantes. Mas se o cara insiste muito em contrariar a doutrina do tribunal, ele está ferrado. Porque ele está congelado na carreira. Ele não vai parar nas boas bocas, ele, enfim, nunca vai virar desembargador substituto, ele, enfim. Tá, a carreira dele está condenada a ser juiz e mais nada. E todo mundo quer ser promovido. Todo mundo quer ir para a entrança especial. Na entrança especial, tem posições a serem ocupadas que são melhores umas que as outras. Todo mundo quer as posições de prestígio, de destaque. Todo mundo quer. Se você insiste muito em contrariar, você não chega lá. Não chega lá. Então, eles se dobram. É muito mais eficaz você analisar como o tribunal interpreta do que como o juiz interpreta. Nosso grupo de pesquisa ignora o que o juiz faz. Leva em conta o que o tribunal faz. O tribunal é que é nosso alvo. O tribunal é que é nosso objeto de pesquisa. Porque quando você interpreta, você começa a ver que é um parâmetro. Sabe qual é a jurisprudência que o tribunal mais cita? No final das contas, o argumento de autoridade que o tribunal mais cita, ele mesmo. De acordo com a antiga decisão, na esteira de decisões, seguindo a tradição dessa casa, seguindo jurisprudência consolidada, seguindo jurisprudência já afirmada, seguindo... São várias frases para dizer a mesma coisa. Vamos repetir o que a gente já fez. Mas é para a questão de economia. Assim, você um dia veio o primeiro caso, que é o paradigma. O primeiro caso que você nunca tinha decidido coisa parecida. Vamos aplicar pela primeira vez o princípio de eficiência da administração pública. Discutiu a exaustão esse troço. Criou um parâmetro. A tendência é você repetir aquilo o tempo todo. Repetir. Então a gente procura analisar a primeira decisão. Aqui criou o parâmetro. Há uma grande chance dela ser o critério. Pleno e Câmara. A gente tem se concentrado muito nessa primeira fase, porque a gente desenvolveu o método ao longo de 2 anos. A gente se concentrou muito no tribunal, no STF e no STJ. Muito mais no STF que no STJ. Então a gente de cima para baixo. Tem algumas decisões do Tribunal de Justiça. As decisões do Tribunal de Justiça são decisões de câmaras e do pleno. Tem dos dois. Câmara e pleno. A gente procura medir também grau de adesão de câmara e do pleno ao relator. É o famoso voto com o relator. É voto em que não há discussão. Ou seja, o peso do relator é muito grande no tribunal. Muito grande. Na câmara é muito forte, no pleno não. Há mais discussão do pleno do que nas câmaras. As câmaras são muito mais unânimes do que o pleno. O pleno tem discussão. E mais, o pleno tem discussão, o discurso é jurídico. mas nós temos fortes indícios. É. Nós temos fortes indícios que a causa não é jurídica. O discurso jurídico é só aquele em que eu justifico uma causa de agir outra que não é jurídica, não é sequer racional. E não é nem dizer que é corrupção, que estão pagando grana, não é isso, é desentendimento entre eles. É porque não há unanimidade mesmo, entre unanimidade política dentro do tribunal. Há dois grupos. Quando há grupos que não se entendem, se o grupo A, alguém afirma uma tese, o grupo B quer contrariá-la. Mais para dizer, eu sei mais direito do que você. Porque é um critério para ser respeitado como dominante lá dentro, você ser visto pelos outros como o grande jurista. Quando essa hierarquia está muito bem construída dentro do grupo, isso acontece em vários tribunais de justiça, a discussão no plenário é muito pouca. Tem caras que abrem a boca, tem autoridade filha da mãe naquela área e todo mundo respeita. Alguns que são vistos como a autoridade em uma ou outra área, um ou outro campo. Quando há disputa, há voto dissidente. Quando há voto dissidente, há muito recurso do tribunal para o próprio tribunal. Isso torna o tribunal lento. Esse foi o evento político que deixou mais claro que há disputa dentro do tribunal. Porque o desembargador não abre o jogo. E se abre o jogo, abre o jogo de uma forma que você não pode publicar. E o nosso problema é publicar a pesquisa. Tem que ser tudo publicado, é que nem imprensa. Se a fonte fala um troço em off, você tem que respeitar, entendeu? Eu convivo com o desembargador meio a título de igual, porque uma coisa é o cara estar no tribunal, outra ele está dentro da universidade. Então, na universidade, quem coordena o colegiado sou eu. O cara é professor do colegiado. Eu digo quando ele vai dar aula e quando ele não vai. É claro, é tudo na amizade. Mas meu mal, a relação é outra. A gente vai parar na mesa de congresso e seminário, e ali, meu amigo, o argumento é acadêmico. No argumento acadêmico, entendeu? Aí eu sou mais eu, entendeu? Aí vale artigo publicado, aí vale a sua posição no campo acadêmico, a hierarquia ali é outra. Então há uma relação diferente. E as pessoas se abrem meio que como iguais. Então fofoca é tribunal sem muito. Agora, não dá para transformar isso em critério acadêmico. Critério acadêmico, eu preciso ver o resultado disso. Eu preciso de fato comprovar, eu preciso de fato ter algo palpável para poder criar métodos de interpretação e análise. Porque o nosso objetivo é criar para quem obedece lei, e obedecer lei significa cada vez mais obedecer princípios, princípios cujo sentido, valor e consequência vem de uma interpretação. Eu quero que você compreenda o critério de interpretação, para que diante de novos casos, você saiba como se comportar. O que eu quero é ter um parâmetro claro para dizer para você aqui, olha, princípio tal, faça isso, que não tem erro. É isso que eu quero dizer para você. Entendeu? Estou lhe dizendo a dificuldade da afirmação. E mais, denunciando fraudes. Muitos discursos que dizem o princípio da eficiência é, dois pontos, e resume num parágrafo, uma furada. Aquele parágrafo vale muitas vezes para um caso, é a opinião de um. Você age levando a ferro e fogo aquilo que o cara afirmou. Vai se ferrar, porque vai aparecer uma decisão dizendo exatamente o oposto. Aí você dirá, professor canalha, me disse que esse princípio era assim, é o tribunal dizendo que é outra coisa. O que a gente tenta dominar é esse critério do tribunal. É claro que disputa política afeta. O judiciário capixaba, se comparado com outros judiciários estaduais, ele tem uma ótima relação juiz-habitante. Que diz um judiciário eleito que tem pouco juiz. Pois a nossa relação juiz-habitante é muito boa. Nosso judiciário deveria ser mais ágil que outros. De uma forma geral, ressalto geral, porque é claro, você tem casos pontuais, são o oposto disso, mas de uma forma geral, a primeira instância do judiciário capixaba é ágil. É ágil se comparada com outros judiciários. É lenta se você comparar aquilo que seria o ideal. Mas se comparado com outros, ou seja, da zona, com tanto de prazo, do jeito que a máquina é, ele está bem melhor do que muita gente aí. A lentidão do nosso judiciário, por sua vez, ela ocorre no tribunal. Se a primeira instância é mais ágil que outros, a segunda é mais lenta do que outros. Olha, Você não precisaria de novos 5 desembargadores? Eu até acho que quanto mais, melhor, sabe? Quanto mais, melhor. Porque eu prefiro os judiciários em que o poder está diluído do que naquele em que está concentrado. Quanto menos gente, maior concentração. Quando o poder está diluído, dirá você, mas aí tem dissidência de voto, justamente porque tem disputa. Pois é, você não teria disputa se o critério jurídico fosse rigorosamente mais cobrado. Se houvesse mais seriedade na disputa e as armas da disputa fossem de fato o direito compreendido e interpretado, aquele rigor da interpretação do direito. No meio acadêmico te cobram rigor o tempo todo. Você faz um artigo dizendo merda, publica outros 32 artigos dizendo em público que você disse merda. E no meio acadêmico não tem essa, você se vê obrigado a responder, a se justificar, a dizer que está errado e tal, porque não tem hierarquia. Eu sou professor e outros tantos caras também são, quer dizer, o que eu publico eu não mando em ninguém quando publico nada. Não tem hierarquia. Outros tantos vão dizer. Aluno de graduação se sente autorizado a publicar algo dizendo que eu errei. E não adianta dizer, ah, eu sou professor, você é aluno, cala a boca. Em sala de aula funciona assim, mas na publicação não. Porque tem gente lendo. E se eu digo na publicação, ele é aluno, quem é o aluno para dizer que eu estou errado, eu perco o debate. Perco para o público, para a plateia. Para a plateia. Você tem uma ideia? Só para ilustrar isso, assim, semana passada eu estava em São Paulo, era um seminário internacional sobre pós-modernidade. Dentre os convidados, tinham 3 professores vindo de fora. Um me chama Fesoli. Tem quanto um monte de livro desse cara em livraria? Me chama Fesoli, é professor titulado da Sorbonne. Ele comanda um grupo de estudo, um laboratório, chama CEAC, Centro de Estudo sobre o Cotidiano. Discutiu o tema dele. Discutiu esse livro dele. Discutiu-se um conceito que ele construiu. Pô, o cara é da Sorbonne. Na hierarquia cultural do meio acadêmico, a Sorbonne está lá em cima. Entendeu? É um professor dominante, do meio acadêmico dominante, discutindo um tema dominante. Discute sociologia. Sociologia foi inventada na Europa, por eles. Um dos grandes sociólogos é Durkheim, pois ele ocupa a cadeira na Sorbonne, criada por Durkheim. Vê que o papo é briga de peixe grande. Beleza. Tem um italiano, também que ocupa a posição dominante, Giuliano da Empoli, que é um cara que, enfim, na Itália, ele é consultor do Berlusconi, figura. Consultor do Berlusconi para temas que envolvem cultura e política, não sei o quê. E dentro dos sonhos, sou eu também. Tão palestrante quanto outro. O organizador, tem 2 organizadores. Um acadêmico. É o cara que coordena o curso de mestrado em São Paulo que trouxe os caras, é um acadêmico mesmo. E tem uma fundação da mesma instituição, da FPM de São Paulo, Escola Superior de Propaganda e Marketing, que bancou com grana. O cara que bancou com grana quer puxar o saco do Mafesoli. Olha o que aconteceu. O painel em que eu estou apresentando uma ideia. Quando eu apresentei a ideia, vem um debate com o público. Um cara da plateia, que é aluno de graduação, faz uma pergunta. Cara, a pergunta era muito boa. É raro você ver pergunta boa em debate. Mas essa era boa. Tem muita gente que, ao invés de fazer pergunta, faz testemunho. Faz outra palestra e não fala nada. Mas esse não. Ele fez, era uma pergunta de verdade. A pergunta era boa e, cara, era complicadíssima. Não a pergunta era simples, mas responder. O cara foi, sabe, na ferida. A pergunta mostra que ele entendeu muito bem o problema que eu estava levantando. Quando eu abro a boca para responder, o cara que é o que está pagando, levanta e dá uma cortada do tipo, olha, vamos abreviar esse negócio, porque Mafesoli está aqui, ele tem que ir embora para pegar o avião para a França, e vamos aproveitar mais o cara. Eu falei, olha, o assunto é complicado, mas se é para falar rápido, eu quis deixar claro ali que, olha, Na censura não dá para responder, mas sua pergunta é muito boa. E, em linhas gerais, o tema é esse, esse, esse, esse. Assim, dei meio que a linha das pedras ali para... Né? Rapaz, eu mesmo não reclamei, não. Quando eu cheguei em casa, porque vieram gente da plateia, né? Veio conversar comigo, olha, eu gostei muito e achei que foi uma sacanagem ter cortado, eu queria ter ouvido, né, o debate, ter terciado a palavra, que foi terrível. Eu recebi o próprio Matheus Oliveira veio falar comigo no final, assim, porque ele se sentiu constrangido. Ele falou, eu não pedi para falar, eu quero pedir desculpas, eu queria continuar o debate com você depois, em outra ocasião. Eu disse isso que ele disse, ele foi se despedir, né? Estou indo, adeus, vai para a França, quando é que eu vou lá? Ele falou, adeus não, até logo, porque nós vamos continuar esse debate, eu fiquei constrangido. Então. Aí, cara, eu recebi um catatal de e-mail de pessoas que estavam lá presentes e e-mail de desagravo, assim, sabe? Olha, tal, não sei o quê, sacanagem e tal. Contra o cara que cortou a palavra. Contra o cara. É claro que Matheus Oliveira tem muito mais autoridade. Claro, vamos ouvir o cara, eu também quero ouvir mais ele do que me ouvir. Não é? Agora, esse cortar o debate, apesar de toda a hierarquia, meio acadêmico tem isso, te cobram. Cobram a liberdade da palavra, cobram pela palavra. O desagravo foi a mim, foi o aluno. O aluno. Porque a pergunta dele era boa, porque as pessoas queriam ouvir, porque... Eu acabei respondendo, eu com um bolinho, no intervalo do café, com 5 pessoas, assim. E o cara fez um e-mail de 3 páginas, narrando a minha resposta, narrando que eu, e dizendo que... Não sei, sabe, mas foi muito... Eu estou com a caixa lotada de e-mail. Inclusive de professores da instituição e tal. Isso não existe no judiciário. Isso não existe, entendeu? Se o juiz vem com a tese A e o juiz vem com a tese B dizendo que ele está errado, não tem discussão. Não tem desagravo. Não tem, se o tribunal dá um cala-boca no juiz, não tem desagravo ao juiz que teve a palavra cerceada. Se o tribunal funcionasse por um espírito em que vale mais essa discussão, o interesse pelo bom direito, pelo direito correto, e tem gente que briga por isso em tribunal, inclusive aqui, no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tem desembargador que briga pela ideia de que, olha, nós temos que interpretar o direito de forma rigorosa, rigor acadêmico que nós não podemos abrir mão em casos particulares para favorecer amigo. Mas que diz isso, que já disse em plenário, inclusive. Que nós temos que ter coerência conosco. Temos que julgar de forma mais responsável. Se essa responsabilidade for cobrada de uns dos outros, a coisa melhora bastante. No Tribunal de Justiça do Rio, em que tem desembargador que não acaba mais, o mesmo acontece em São Paulo, a conformidade das decisões é muito maior. Pô, o Rio tem quase 200 desembargadores. São Paulo tem mais de 200 desembargadores. É claro que o órgão especial só tem 11. Mas desembargador por desembargador tem um monte. E a batalha é grande. 21. A batalha é grande entre os embargadores. Com cobrança mesmo, de um para outro. Isso acaba criando um certo rigor, que eu não quero ser cobrado por outro embargador, não quero que outro embargador me chame a atenção. Então vou tentar produzir um troço que juridicamente seja difícil de derrubar, entendeu? Então acaba criando um rigor jurídico das decisões, que se assemelha muito a esse rigor do meio acadêmico, em que os dois se encontram, entendeu? Agora, turbinando mais o debate... Esse homem da turbina. Eu faço a referência às relações de poder que fazem em todos os segmentos que há na sociedade. Eu, mesmo quando eu fiz a faculdade de conselho e tudo, sempre assim, ah, aquele cara lá que tem mestrado, não tem doutorado, não tem pós-doutorado, ou outro tem esse concurso, que o Centro de Direito Cultural do Mundo seria a França, seria Paris. Então, e aí, ele lá no Colômbio também, ah, esse cara está formando os Estados Unidos, não por nada. Então, ele estava no poder, há muitas necessidades culturais que o Colômbio produziu. No mundo cultural, por exemplo, no mundo artístico, Você tem toda a razão. Toda a relação social existe dominantes e dominados. Todas. E, agora, não quer dizer que as formas da relação entre dominantes e dominados sejam iguais. Entendeu? O que eu reforço aqui é como o jogo entre dominante e dominado ocorre. Entendeu? É porque o jogo entre dominante e dominado, dentro do tribunal, pode ocorrer de várias formas. O que se pede, o que vê-se como uma boa solução estrutural, é que o jogo dominante e dominado seja dominante, o que ser capaz, o que for capaz de produzir direito de forma mais rigorosa e séria. Tem outras formas de dominação. É dominante e respeitado aquele que tem mais poder lá dentro. Poder político. De sacanear um, de sacanear outro, porque tem juiz que é ligado a ele, não tem. É outra forma de dominação. Que faz com que a palavra dele seja respeitada, independente do que ele diga. Eu quero que o jogo seja em função do que diga. Porque também é uma forma de dominação. Que é a forma do meio acadêmico. Mesma coisa. Claro. É claro, você dizer quem é o seu orientador pesa, você diz isso tudo e tal. Você vê nos currículos. Dizer qual é a instituição de onde você vem pesa pra diabo. Isso tudo conta. Agora, a regra do jogo é diferente. A regra é uma regra tal que o aluno de graduação pode abrir a boca pra dizer que eu tô errado. E ninguém pode mandar ele calar a boca. Essa é a regra do jogo. Porque as pessoas cobram. Os dominantes e os dominados cobram isso. Porque até o dominante cobra isso. A regra é diferente. Né? Mas a dominação, evidente que é a dominação. Você tem uma ideia de instituição? Estou lançando um livro sobre Maquiavel. Cara, não é fácil você publicar livro. Quando a gente escreve livro e vai batendo de porta em porta em editora para publicar? Eu estou andando no campus da UFES um belo dia e toco o celular. Eu estava exatamente naquele X entre a biblioteca e a reitoria, no meio do X. Parece uma coisa estranha, mas era ali que eu estava. Meio da encruzilhada ali. Toco o celular. Era da editora Objetiva no Rio. A editora pedindo para eu escrever um livro para publicar. É livro sob encomenda. Mas por que eu? Porque você é professor da Casa do Saber. Você, a A editora que me ligou e convidou, ela nunca ouviu uma aula minha. Ela nunca tinha lido nada que eu tinha escrito. Ela só me chamou porque eu dou aula na Casa do Saber. Eu dou um curso sobre Maquiavel na Casa do Saber. Queremos um livro sobre Maquiavel, você. E mesmo eu, se batesse na porta com um livro, exatamente o que eu escrevi para eles, escrito, e disser, publica, eles não publicam. Dá para publicar? Não, não publica. Não é, ou seja, o que eu falo vale em função da instituição de onde eu venho. Entendeu? Fui professor da UNIG, eu dizia, Júlio, professor da UNIG, ninguém dava a menor trela, Universidade Nova Iguaçu. Aí eu digo, professor de direito da UFS, aí todo mundo, pô, UFS, aí já muda. O que pode? Eu falo as mesmas bostas que eu falava quando dava aula na UNIG, mas dane-se o que eu falo. O que vale é, as pessoas me ouvem se eu falo, e dizendo antes que venho da UFS. Me ouvem mais. Me ouvem mais. Entendeu? Aliás, foi por eu dar aula durante muito tempo em faculdade porcaria que eu acabei tendo que desenvolver uma formazinha de retórica que chame a atenção, que te prenda e tal. Porque outras pessoas que falavam de forma absolutamente sonolenta, sabe, chata, insuportável, e que eu olhava e os caras não diz coisa com coisa, todo mundo ouvia, porque o cara tinha vinha da instituição consagrada. Eu que não venho de isso, eu aprendi na marra, meu amigo. Eu tenho que dar outro jeito de chamar a atenção. Já que a regra do jogo diz qualquer um pode abrir a boca, então é a boca que eu tenho para abrir, é isso que eu tenho que usar, não tem outro jeito. Aprendi na marra. Aprendi na marra. E se não for assim, não consegui galgar nada. Eu só entrei na UFS por causa disso, no final das contas. Porque quando eu abro a boca eu falo bem, né? Não tem outra. Não tem outra. Eu estava disputando com gente que tinha mais títulos do que eu no concurso, para efetivo. Mais títulos acadêmico e não acadêmico. Eu sou mestre e professor, discutei com um cara que era doutor e juiz. E ganhei a vaga. Mas no discurso. Outra coisa que pega bem no meio acadêmico. Quanto mais autores você domina. Aí você começa a vomitar autor na frente dos caras, o cara aí assusta. É a regra do jogo. É a regra do jogo. A regra muda de campo. Você tem que compreender a regra do campo e jogar de acordo com a regra do campo, jogar o jogo do campo, não tem como. Você pode ter o campo que mudando as regras, ele se torne melhor para a sociedade. Melhor para a sociedade. É o caso do tribunal. Se mudasse as regras, ele seria melhor para a sociedade. De cara, seria mais ágil, porque a quantidade de recursos para ele mesmo reduziria. O critério seria mais claro. Para a gente que trabalha com pesquisa que nem o que quer achar, o critério ia ser muito mais fácil. A gente acha o critério, mas já que o grau de dissonância dele, o grau de circunstancialismo no julgamento é muito grande, então tem a validade como regra também é muito baixa do que a gente produz. O Supremo é muito mais estável do que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Muito mais. O Supremo é muito mais teimoso nas decisões dele do que o Tribunal de Justiça. Ah, o Supremo é político. É político, mas é muito mais estável do que o TJ, que não se diz político. Os dois são. Os dois são. Aqui é certo. Mas não é estável, outro não. Passamos o intervalo. Era isso aí apontar ou não? Voltamos ao intervalo.